Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, 30 de maio de 2021, nós estamos aqui realizando o programa 832. Bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. Queremos levar até você mensagem de amor, de carinho, de tranquilidade e de serenidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde você encontra livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs. Na Livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também de agradecer a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje nós vamos receber aqui nosso grande amigo Edson Barbosa, o médium Edson Barbosa, de curas e cirurgias espirituais da cidade de Ribeirão Pires. E nós estávamos com saudade dele, né? Nessa pandemia ele não tinha estado aqui ainda com a gente. E hoje o tema será mais ou menos esse, né? Claro que a gente tem que aproveitar o conhecimento do Edson, principalmente nessa área de mediunidade, de cura, de psicografia, né? O Edson tem muito conhecimento, a gente pode fazer tudo quanto é tipo de pergunta para ele. Mas, especificamente, a gente queria conversar, Rui, com ele sobre as curas e cirurgias espirituais, que é um trabalho in loco, né? Que é um trabalho, a maioria do trabalho disso, as pessoas estão lá juntos, eles atendem mais de 800 pessoas, todo sábado lá atendiam, e com essa pandemia teve que parar, mas o trabalho continua, a gente sabe que continua, mas continua como, né? E sem nenhuma corte cirúrgico, nada. Nada, sem inserção às cirurgias do Edson, que são mais de 35 anos de mediunidade aí, né, que o Edson tem. Começou pequenininho. Esse negócio de 35 anos, depois a gente vai pedir para ele explicar direito, porque esse negócio de 35 anos eu acho que está meio errado. Eu acho que é muito mais, porque pela cara do Edson, ele já deve ter uns 70 e tantos, 80. Mas dizer que só é 35 anos e começou quando era pequenininho, tem alguma coisa aí que não tá batendo, é igual você, Rui, quando a gente fala da sua idade, você fala que tem 80 e pouco, quando na realidade você fundou casa aqui em São José dos Campos, que tem 100 anos de fundação. Então a gente hoje talvez vocês dois consigam chegar num acordo aí nesse negócio de idade, porque vai ser muito legal, tenho certeza disso. O Edson é muito, tem bastante conhecimento sobre essa área, é bastante divertido. E nós é estamos falando isso com ele porque é uma pessoa que nós conhecemos, nos tornamos amigos, né? E foi um reencontro também com Edson Barbosa e a gente tem a satisfação de receber ele aqui hoje. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Edson Barbosa. Prazer em revê-lo aqui conosco. Mas nós vamos passar a palavra ao Rodrigo Costa primeiro para saudar vocês. O Jorge acho que ele está emocionado hoje. É. Na semana passada eu fiz a mesma coisa. Pulei você e passei direto pro Carlinho. Eu acho que eu falei demais. Aí quando eu falo demais, já quero adiantar as coisas, já tava pulando pra oração. Né? Não tem problema. Eu queria dar um bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos vivencianos, né? Tô aqui junto com o Sadoc, vocês estão vendo aqui também. Já vou falar pro Sadoc, dá um bom dia. Dá um bom dia aí, Sadoc. Opa. Bom dia a todos. E agradecer aí a participação de todo mundo que está aqui no YouTube, tá? Estamos na rádio também, deixa eu tirar aqui, estou ouvindo eu mesmo falar duas vezes, né? Então, agradecer aqui a participação de todo mundo que está aqui, os nossos telespectadores que estão ouvindo. A gente já pede também para confirmar se está ouvindo bem, se o som está bom, a imagem está bom, se está tendo algum probleminha técnico, a gente corre atrás aqui. Então, a gente já está vendo aqui a Deli participando, já tem o Aécio, a Irene do Nascimento, o Gil Rangel, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, a Camila Salontai, agora aprendi a falar o nome da Camila Salontai, foi muito legal a escola de aprendiz lá do Milton, que está encerrando, e aí eu tive a oportunidade de participar lá com eles. Carlinhos, o Daniel Rosa lá de Goiânia, sempre está aqui conosco, a Fabiola também, o Leandro Ribeiro, o Alexandre, tá aqui participando, a Vilma, o Milton, falando do Milton aqui presente, o Orivaldo Teixeira aqui participando, o Deli, o José Ari Moura, Maria Auxiliadora, o Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, já está aqui mandando um forte abraço para o Edson Barbosa, que é um prazer ouvir esse irmão querido, cujas mãos têm balsamizado as dores de tantos irmãos. Forte abraço, que Deus continue te abençoando nesta sua seara de luz. Então, Ari Rangel, nosso irmão, já está aqui marcando presença. Célia Mintes, a Sandra Urbano, Fabiola, já estão aqui participando. Então, a gente agradece a participação de vocês. No Facebook, quem está ligado conosco, a Dora Pereira, a Regina Spack, a Nadir Nunes, a Nadir, né? Saudade da Nadir, lá de Ribeirão Pires, que trabalha lá com o Edson também, a Ana Cláudia Valentim, a Maria de Lourdes Azevedo, a Célia Nunes de Santos, e a Vera também, a Verinha, nossa, que saudade da Vera, lá de Ribeirão Pires também, dos trabalhos do Recanto de Luz, irmã Sheila, que é onde o Edson faz os trabalhos de cura e cirurgias espirituais, né? Então vai ser muito legal hoje o programa. E só comentando que a gente está com sorteio, hoje a gente vai sortear, né, um livro do Bacelli aqui, e a gente também vai fazer o sorteio do Instagram, ali o Rui mostrando. Tá? Então depois a gente comenta um pouquinho mais como que vai ser o sorteio, né, Rui? Ah, sim, né? Depois das 9 horas nós vamos fazer o sorteio. Beleza, então fique ligado aí que quem estiver participando do programa vai sortear e a gente vai comentar o seminário que vai ter lá no Paulo de Tarso, né? Que eles estão estudando esse livro Mediunidade e Evangelho e a gente depois comenta para vocês. Lembrando que a gente também está com sorteio já estão encerrados os sorteios do Instagram, ok? Que é esse que a gente vai sortear hoje ao vivo para vocês, mais tarde. Para quem participou e quem comentou, a gente vai mostrar aqui a tela, fazer o sorteio, para ganhar dois livros aqui do Jorge, Músicas Espirituais Como Acontece. Então já está encerrada, tá? Mas quem te comentar lá durante até as 9 horas, também vai participar ali do sorteio aqui também ao vivo. Então vamos passar para o Carlinhos. Agora sim. Manda pressa aí. E olha que céu bonito. Olha que imagem bonita do Carlinhos. Tudo cor de rosa aí, cara. Hoje tá bonito. Tô ficando rosinha hoje. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por esta oportunidade abençoada de aprendizados que hoje o nosso querido irmão Edson Barbosa vem trazer um pouco à luz do seu conhecimento para que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia e no decorrer de nossa caminhada. Toda a experiência que Edson Barbosa tem vai nos passar hoje e tenhamos assim a certeza de que será bem proveitosa para todos nós. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o trabalho do programa Vivência Espírita de hoje, pedindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será cirurgias espirituais em tempo de pandemia. E nós estamos com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Edson Barbosa, que é médium de efeitos físicos de curas espirituais. É voluntário do pronto-socorro espiritual Recanto de Luz de Mancheira, de Ribeirão Pires, e ele trabalha com a mediunidade há mais de 35 anos fazendo cura. O Jorge disse que é propaganda enganosa isso daí, porque a idade dele é muito alta. Bom dia, querido amigo Edson Barbosa. Muito bom dia, que é xará nosso. Rui Barbosa, Edson Barbosa. Os Barbosa são tudo gente fina, né, Edson? Com toda certeza, Rui. Concordo com você de gênero, número e grau. Bom dia a todos. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Podemos falar telespectadores, né? Porque o Espírito agora virou televisão. Então, nós estamos aí online, em todo o rincão. Então, é um prazer imenso estar aqui de novo com vocês. Então, bom dia ao Rui, em primeiro lugar. Vou deixar o Jorge por último, se bem que já mencionei, então, bom dia, Jorge, bom dia, Carlinhos, e o nosso mascote, aí, estagiário. E agora nós temos gente nova. Estagiário nada, ele, com essa mole, ele enrola a gente. E agora nós temos gente nova, bom dia também ao Sinaque. Enfim, bom dia a todos vocês. E para começar o dia de hoje, eu posso dizer a vocês que estou imensamente satisfeito pelo convite e gostaria de deixar aberto todos os ouvintes de Vivência Espírita que possam fazer relatos, perguntas, questionamento, tá? Porque hoje o nosso tema será bastante abrangente. Espero, em nome de Jesus, poder responder e atingir o objetivo para o que aqui viemos a contento. Oxalá Deus nos abençoe por esse dia de hoje. Tira a dúvida, o Jorge está duvidando de você, que é 35 anos de mediunidade e cura. Eu acho que é muito mais, porque você, na realidade, pela sua cara, você disse que começou pequenininho. Você começou pequenininho, não pode ser só 35 anos. No mínimo, eu calculo uns 50 anos de mediunidade trabalhando. E aí, Edson? Aí você exagerou um pouco, Jorge. Tudo bem. Eu concordo com você que é um pouco mais, tá? Nós temos aí, idade me pergunta, aproximadamente 40 anos, tá? Quando eu falo 36 anos de maneira assim. Todas as semanas e todos os dias. Então, aí são 36 anos. Mas nós estamos aí nessa caminhada desde o ano de 1981 para 1982. Edson, só para as pessoas lembrarem, né? Quer dizer, você é um médium de efeitos físicos, né? Porque muita gente confunde achando que médium de efeitos físicos é aquele médium que faz aparecer coisa, né? E esquece que o médium de cura e o médium de cirurgias espirituais é aquele que faz sumir, que desmaterializa problemas, que desmaterializa doenças, desmaterializa tumores, né? Todas essas coisas aí. Então é médium de efeitos físicos também. Mas você começou cedo, eu conheço sua história, mas gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que você manifestou a mediunidade também criança, bem criança mesmo, ali com ainda estava segurando a barra da saia da sua mãe, para cima e para baixo ainda, né? Coisa de 5, 6 anos assim de idade, não foi isso? Exatamente. Não? Então nós começamos mais ou menos com 5 a 6 anos de idade, e nós tínhamos o contato com as crianças, e diante da minha ingenuidade, eu achava que era criança normal. Então, aí eu recorri à minha mãe e relatava para ela o nome das crianças e as brincadeiras. E eu recebia essas visitas cotidianamente. E a minha mãe, bastante carinhosa e zelosa, tá? Ela me incentivava a manter essas amizades. E isso perdurou até por volta de 9, 10 anos. Mas nesse período, eu recebia, através de sonhos, tá? Beberagem para algumas pessoas, já com a indicação para que as pessoas tomassem essas beberagens, esses chás, tá? E isso eu era criança, mas eu, na minha inocência, eu levo pelo caminho de sonho, tá? Porque eu não tinha entendimento nenhum. E as pessoas já começavam a ficar um pouco melhor, outros tinham alguns resultados. Então, realmente foi realmente no início da adolescência. Da adolescência, não, no final da infância, basicamente na infância, tá? No começo também, você não foi direto para a mediunidade, quer dizer, essa parte de criança é normal, aconteceu, digamos, inconscientemente até, sem você ter a direção disso. Mas depois, quando você começou a despertar a mediunidade mesmo, você não começou com a cura, foi psicografia, foi incorporação, essas coisas assim. Isso aí também, como que aconteceu? Aí o tempo passou e nós já estávamos no colégio, e a mediunidade ela voltou a despontar por volta de 13, 14 anos. Ela vinha, voltava, tá? Mas de maneira muito, muito natural. Natural assim, sem muito fenômeno, e também não causava medos, não causava anseios. Ela realmente despontou quando eu tinha 17 anos. Aí realmente as coisas ocorriam de maneira bastante, bastante assustadoras. Assustadoras no seguinte quesito: televisão desligava, rádios funcionavam do nada. Eu perdi a consciência e entrava em trabalho de incorporação, de maneira totalmente desajustada, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Porém, não era nada maldoso, ou seja, eram os espíritos amigos que estavam me auxiliando, e essas incorporações elas ocorriam no sentido de me auxiliar para que espíritos negativos ou inferiores pudessem fazer algum mal a mim e a outras pessoas. Então, isso foi a partir dos 17 anos. E aí, passou o tempo, aí eu fui ao Exército Brasileiro, servi ao Exército Brasileiro, fiquei lá no Exército 2 anos e quase 3 anos, me formei sargento do Exército, então, e tinha vontade de seguir a carreira militar, porém, ao sair do Exército, voltando por volta dos 19, 20 anos aproximadamente, aí começou realmente desabrochar a mediunidade, e essa mediunidade era muito forte, e eu via as coisas, conversava, e começamos aí uma pequena caminhada através de um índio que nos auxiliava, um guia espiritual, e ele pediu para que eu comprasse toda a obra kardeciana e fizesse o evangelho no lar com exercício da mediunidade de maneira bastante criteriosa, tá? Em determinado dia e hora. Então, foi assim que começou. Tá? Mas eu confesso a vocês que eu não tive o auxílio de nenhuma casa espírita, de nenhuma espírita. Então, primeiro nós começamos, o que eu posso dizer, começamos pelo caminho errado, pelo caminho ao contrário, ou seja, não foi a casa, eu não fui a casa espírita. Tá? Desabrochou primeiro a mediunidade. Depois nós fomos atrás do conhecimento das ondas kardecianas por orientação da própria espiritualidade. Não está ruim, fala. Eu queria saber do Edson se ele não sofreu muito bullying por causa disso, porque era meio esquisito no meio das pessoas que se dizem normais, né Edson? Muito. Eu posso dizer a vocês o seguinte: eu, inclusive, não acreditava que esses fenômenos estavam ocorrendo comigo. Então, primeiro, eu tinha que acreditar que isso era real. Então, você mesmo fazia bullying com você, né? Você mesmo fazia bullying com você, né? É porque, Jorge, é tanto fenômeno, Jorge, que, olha, você vê as coisas, a incorporação, ela chegava a ocorrer. Eu, às vezes, dirigindo, Jorge, tá? Eles tomavam posse da minha consciência e eles me levavam dirigindo até a minha casa, estacionava o carro, colocava sentado e aí eu voltava. Era algo assim, surreal, que no dia a dia de qualquer ser humano, vamos dizer, normal, certo? Ou seja, eu não tinha o domínio, porém, sempre com bondade. Eu nunca teve maldade nesse quesito aí das incorporações. Esses fenômenos não são normais, você acreditar que isso está ocorrendo com você, entendeu ou não? Entendi. Edson, você... eu lembro um tempo atrás que eu estava olhando as fotografias e eu vi quando o Chico... Acho que é você junto com o Chico, as duas fotos, e até quando o Chico desencarnou, que eu vi você e a Dona Aparecida no velório do Chico. Você fez amizade com o Chico, assim, ou você conheceu ele, foi pegar algum conselho, foi falar, ou a partir... Tem alguma... Parece que tem alguma relação entre realmente o que, que você ia fazer com a sua mediunidade com o encontro com o Chico, não é mais ou menos assim? Exato. Então, como nós já fazíamos, já tínhamos um contato já com os espíritos, e já estávamos treinando a psicografia sem ter conhecimento nenhum. Ou seja, eu comecei a ler livros, principalmente da doutrina, e livros do Chico. Eu comecei a ler, eu comi os livros. E aí, como os fenômenos estavam ocorrendo dioturnamente, eu não tinha, nem equilíbrio nem conhecimento. Então, o que, que eu fiz? Quando eu era criança, o meu avô, ele era um excelente médium de incorporação. Então, ele falava, através das suas sessões, tá? Desse médium chamado Chico Xavier. E Chico Xavier era um grande espírito e que transmitia e consolava muitas pessoas através da sua mediunidade, trazendo mensagens de consolação para várias pessoas. Inclusive, tinha um poder extraordinário, segundo meu avô, em sessão mediúnica, de trazer livros. E aí eu peguei e falei, opa, é para lá que eu vou. Então, aí eu peguei e fui, em fevereiro de 1981, à procura de Chico Xavier, para pegar algum aconselhamento de como eu deveria proceder ou se deveria continuar. Mas a gente tem que dizer a verdade, eu não aceitava nada disso, tá? Eu queria mais era viver livre e solto, tá? Eu não aceitava. Aí, quando eu cheguei ao Chico, em 81, aí aquela multidão lá no grupo da prece, me lembro bem como se fosse hoje, era rua de terra, estava chuvoso, tinha muito barro, e quando eu vi o Chico, só de vê-lo, tá, chegando ao grupo da prece, eu, no primeiro contato, eu não consegui falar com o Chico, porque eu entrei em crise de choro e eu fiquei soluçando por quase 2 horas, tocado pela emoção de ver aquele senhor magro, com dificuldade no andar, estando ali para atender aquela multidão. Aí a ficha caiu e eu toquei, e eu fui tocado no coração de que eu deveria fazer algo, tá? Porque ali estava o exemplo de uma pessoa que estava ali de maneira despretensiosa fazendo bem para aquela multidão. Aí eu me senti realmente, já que ele falava na época que ele era perto do Cristo, um pé de grama, eu me senti menos que um inseto, entendeu? Foi isso que aconteceu. E depois você continuou fazendo viagens para lá, assim, tudo, né? Pra, de vez em quando você ia lá? Uhum. No segundo contrato, eu já estava... Não passou um mês, eu já estava de volta lá, tá? Então, todo mundo me chamava para lá. Eu simplesmente via no Chico a minha tábua de salvação, certo? Era algo assim... e ali estava como se fosse o néctar do mel, certo? Não, o néctar da flor. E o Chico, eu fui no mês seguinte, e quando lá chegando, nós tivemos uma surpresa muito, muito bonita. O Chico pegou e me chamou pelo nome, na frente de outras pessoas, entendeu? Eu sempre fui bastante recolhido, eu nunca, quando ia ao Chico, eu nunca ficava na frente, nunca mudei a minha maneira de ser. Eu converso bastante, sou até desinibido, assim, aparentemente, porém eu não gosto de ser aparecido, ou seja, eu fico sempre recolhido. E o Chico me chamou pelo nome na frente das pessoas, entendeu? Aí começou a nossa caminhada com a mediunidade. E o Chico, aquele espírito maravilhoso de escola, e mudava as pessoas apenas com a frase ou então com poucas palavras, entendeu? E foi o que ocorreu comigo. Bacana. Carlinho, tem perguntas aí para o Edson? Tem sim, Jorge. A Irene Maria do Nascimento pergunta: Edson, você tem apoio da família para cumprir essa tua missão? Sim. A família, hoje, eu tenho apoio de toda a família, tá? Quando eu falo família, eu falo a minha esposa, filho, apenas isso, não a família estendida, como um todo, mas da família aqui, no nosso casulo, eu tenho o apoio, ninguém me ajusta, né? Eu faço o que eu quero. Claro, só quando a Maria deixa, né? Porque se a Maria chegar e mandar, você fala, para de parar aí, essa aí não tem jeito, né? Eu ia falar a mesma coisa. Inclusive, para você vir, para você vir aqui hoje, para a gente fazer a entrevista, não, o Rodrigo parece que teve que ligar para ela. Pra ela falou, Maria, o Edson pode fazer o programa com a gente? Aí parece que ela autorizou. Não sei se foi assim, o Rodrigo que falou. Inclusive, eu pensei. Não, aí ela falou inclusive, assim, não pode, mas só se for via Zoom. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Mas o... Jorge, nós temos que dar um... todo mundo aí no estúdio. Todo mundo. Temos que mandar um abraço para a Irene, porque todo domingo ela participa do nosso programa, fazendo uma série de elogios. Pode falar. Está me coçando. O Rodrigo não me liga, não me telefona, cara. E essa semana Ele me telefonou. Não foi 2 minutos, rapaz. Sabe aquele pito? A mulher deu um pito ao vivo. Eu falei, calma. Camila, calma. Não faça isso com o menino. Calma. Mas, rapaz, vai ser bonito ali. Eu acho que o negócio já está costumeiro, viu, cara? É, não. Eu pensei que era só quando era eu no telefone com ele. Com você também aconteceu a mesma coisa? Ela manda, fala, pode parar aí que tem que trocar as crianças aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vem trocar fralda. Né? Larga esse telefone e vem trocar fralda. Então, isso virou um mantra lá em casa. Legal. Aí, não, a Carlinhos... Não, a pergunta, o Edson respondeu? Eu só queria dar um abraço para a Irene, que ela é nossa ouvinte assídua, e todo domingo ela participa várias vezes aí comentando, dando o seu parecer. E a Irene, então, um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência. Outra, Calinha. Tem. O Ari Rangel faz uma pergunta para você, Edson. Qual o papel da moralidade do médium na prática da mediunidade curadora? Ela interfere diretamente nos resultados dessa prática? Um forte abraço, Edson. Qual o nome da pessoa? Ari Rangel. Ari, nosso irmão Ari Rangel. Lá de Taubaté. Ari Rangel. Ô, Ari, que prazer imenso ouvir você, meu mestre. O Ari é gente boa demais, é de Tremembé, não é? Então, eu sou do ponto de vista que a mediunidade, tá? Ela tem que ser exercida com responsabilidade, com amor, com carinho. E quanto ao quesito principal, é o caráter moral e ético. Então, ela realmente, por ser uma mediunidade em que nós buscamos a essência do amor, porque, olha, não é fácil você utilizar da mediunidade para tocar em sentimentos profundos, que é a mediunidade de cura, tá? E a cura principalmente da alma. E nós temos, então, nós temos que ter todo o carinho e toda a responsabilidade. Eu sei que é muito difícil de conseguirmos isso, a priori, mas nós devemos tentar. E o ponto principal da mediunidade e a beleza da mediunidade está na nossa evolução através das boas práticas. Edson, a gente vê que médio de cura precisa tomar muito cuidado com o assédio de pessoas que confunde o seu trabalho com outras coisas. E o médio precisa estar sempre bem preparado para isso, né? Porque eu já vi vários médios de cura caírem justamente porque não aguentou o assédio, inclusive, de pessoas, fama, de mulheres, né, principalmente, né? A fama, né, Rui? É. A fama, todas essas coisas. Porque não, eu penso assim, que não é fácil você atender milhares e milhares de pessoas assim, e as pessoas acabam vendo você como uma tábua de salvação também, como digamos assim, como um curador mesmo, aquele que vai acabar com os problemas da pessoa. Então, por quê? A maioria das pessoas que procuram um médium de cura, a gente tem que saber que ela está com algum problema. Ela está com principalmente problemas físicos mesmo, que é cirurgias espirituais. E acaba idolatrando até aquela pessoa. Porque outra coisa que a gente vê mesmo, quando a gente está num trabalho de cura, já são as pessoas que foram curadas. Então, muitos relatos ali nos comentários, no lugar que você está, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Quer dizer, tudo isso é um chamariz, né? Para o médium ser vaidoso, para o médium perder a cabeça, digamos assim, ou querer partir para o lado financeiro, ou querer, de alguma maneira... Sexo, né? Isso, exatamente. Levar vantagem sobre essas coisas. A gente sabe que você está resistindo, graças a Deus, e a torcida dos seus amigos é que você continue a vida toda assim, né? E a vida toda que eu digo assim, continue muito mais tempo, porque tentar levar você embora, já tentaram não sei quantas vezes, mas você não desiste de jeito nenhum, né? Você sempre fica por aí, né? Porque sempre está ficando por aí. Tudo quanto daqui a pouco, quando a gente fica sabendo, o Edson levou um tombo, daqui a pouco ele está em pé de novo. Então, ele não fala, não, né? Ele nem fala para a gente, você só fica sabendo depois. Mas o Edson não foi dessa vez ainda, pelo que ele passou? Não, não foi não. Os caras não estão deixando ele ir embora. Parece que ele tem tanta coisa para acertar ainda aqui, porque ele tenta ir e o pessoal segura ele aqui. Então já faz aí seus 30 e tantos anos que o Edson está aí. E, sinceramente, eu conheço muita gente no Brasil. Nós conhecemos muita gente no Brasil. Estamos envolvidos em trabalhos espíritas aí no Brasil, na mídia, em todos esses lugares. Ó, se um dia eu escutei alguém falar que o Edson foi isso ou foi aquilo, eu vou estar mentindo. Assim, que o Edson aproveitou disso, aproveitou daquilo, é mentira. Nunca escutei, sinceramente, é difícil a gente... Eu também não. A gente ver isso, né? Então, mas... Edson, então, mas... Essa pergunta foi feita no sentido dessa... A pergunta do Rui foi interessante. Como que é esse assédio? Como você lida com isso? Ô, Jorge, você veja bem. Hoje nós estamos já um pouco mais maduro, né? Então, nós estamos mais para o passado do que para o futuro. Eu acho que o único que está mais para o futuro do que para o passado, de maneira cronológica, aqui é o Rodrigo, tá? Então, a gente já está com uma séria experiência. Já está esperando. Está esperando já. Mas, no passado, realmente, o médium de curas, ele é tentado, tá? Então, ele é tentado como Jesus foi tentado. E o Rui tem razão quando ele diz que o que pode derrubar o médium de cura é dinheiro, sexo e mulher. Dinheiro, mulher e jogo, tá? E realmente as pessoas confundem, tratam o médium como se fosse um deusinho. Não, ele é apenas um instrumento, tá, que está ali exercendo a sua mediunidade através dos dotes que ele recebeu do Criador para colocá-la em prática em prol do seu semelhante. Então, nós realmente passamos por essa experiência e foi uma experiência bastante salutar, porém, bastante desafios, porque o assédio realmente é grande. Mas eu sei que durante o nosso programa de hoje, eu vou ter a condição de explanar o que é um médium de cura, o que é um médium de efeitos físicos e cura, o que é um médium de cura inconsciente, o que é a mediunidade de cura projetada, estimulada. Eu vou ter condições de explicar bem isso, porque a mediunidade de cura nós vemos em todos os centros espíritas, mediunidade de psicografia nós vemos em todos os centros espíritas, estou em contato com os espíritos, então eu gostaria de ter essa oportunidade de explanar e explicar a todas as pessoas. E volto a pedir, em nome de Jesus, que as pessoas que nos conhecem ou que tiveram algum caso, que relatem durante o programa visitações espirituais que receberam da espiritualidade através da nossa mediunidade, nesse trabalho que eu chamo de o nosso encontro de amor, com Jesus em prol do próximo. Sabe quem poderia ligar aqui e falar esse relato? O Ari Rangel. Podia até ligar aqui, a gente se põe aqui na mesa, porque ele tem um relato muito interessante, que eu sei, né? Porque o Ari Rangel é médio de evidência, né? Então ele chegou a testemunhar, né? Quem sabe ele não liga aí pra gente e não passa o relato. Quer ligar pra gente aí? Você dá um. Ligar? Tem que ligar ou entrar em outra mídia? No pode, telefone? Pode ligar aqui no 12-3921-3009 e a gente puxa para a mesa aqui. Legal. Aí, Ari, se você estiver escutando, quiser dar uma ligadinha. Legal. Então nós vamos fazer um intervalo agora, certo? Vamos. A música, Rodrigo, nós vamos colocar agora aqui, a música Mãos de Luz, essa música da nossa autoria. E nós fizemos essa música especialmente para um aniversário da mediunidade do Edson. Acho que foi a mediunidade dos 33, quando completou lá no 33 anos de mediunidade. Oi? Pode falar. Pode? Jorge, ocorre comigo, eu acho que eu já mostrei ao Rodrigo, eu não me recordo de ter mostrado a você, tá? Eu, de maneira normal, natural, eu tenho nas minhas mãos, tá? Dois pontos de captação de energia e de saída de energia, tá? Então, se você olhar, talvez na tela não dê, ó. Tá vendo essa mancha roxa aqui nessa região aqui, ó? Pra ver mais ou menos, sim, Edson. Dá pra ver, sim. Então, isso aqui, durante o trabalho, durante a sessão, tá? Nas duas mãos, elas ficam quase que incandescente na saída de energia. Tá? É algo que eu chego a sentir dor física, como se fosse uma pequena queimadura interna. Tamanha é a intensidade da energia, tá? Que sai das minhas mãos. Então, quando você fez essa canção, em homenagem ao nosso trabalho, olha, eu agradeço de coração, eu não mereço tal homenagem, eu repito isso sempre, fiquei lisonjeado. Então, você não errou muito, não. Quando você colocou mão de luz, porque realmente eu tenho dois pontos de energia que sai a energia das minhas mãos, isso de maneira mediunizada ou até de maneira normal, assim, é coisa natural que me acompanha desde o início da mediunidade. É interessante também, Edson, que essa música, né, claro, todas as músicas que a gente faz é assessorado pela espiritualidade. Mas essa, além de ser assessorado pela espiritualidade que lida com música, eu fui supervisionado nessa música pelo próprio Dr. Arthur Neiva, que é o seu, o médico aí que cuida do seu trabalho, que é o dirigente do trabalho do Edson, é o Dr. Arthur Neiva, que naquela época tinha o pseudônimo de Stephanie Oswald. Então, durante a construção da música, ele me puxou a orelha várias vezes, que eu estava querendo colocar umas coisas que ele não aceitava e eu tinha que desmanchar, né? Porque ele achava que estava dando muita conotação, era para avisar muito mais o trabalho do que qualquer outra coisa. E ele que me supervisionou essa música, que tinha sido encomendada, né? Porque uma música, ela foi encomendada. O presidente do Recândido de Manchela, que é o nosso irmão Fábio Dionísio, que tinha falado se eu poderia participar do encontro do 33 anos de mediunidade e se eu conseguiria fazer uma música, né? Então, a partir daí, eu me liguei à espiritualidade, recebi a letra e foi consertada várias vezes a letra por causa que o doutor Arthur Neiva falava: não pode ficar assim, tem que mudar um pouco. Isso aqui está demais, tira isso, coloca, né? Não serve. Até que foi aprovada finalmente. Então, essa visão que está na música é exatamente o que eles passaram para a gente. Então, a música é Mãos de Luz, né? Que está no CD. Agora esqueci o nome do CD do Grupo Castelão. Você que é o mais Novo recente. Tempo. Novo Tempo. CD Novo Tempo. Vamos lá, Rodrigo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelão. Levando o evangelho através da música. Esperança em cada olhar é o trabalho divino em nome de Jesus que está representado no recanto de luz. Nosso médium trazendo o poder curador, captado das almas de suprema bondade, energias vitais, amor e caridade, Imperador, Capitado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Doutores da luz, nossa gratidão pelo alívio das dores, por nos dar proteção. Ao querido médium que a sua humildade seja sempre sua força na mediunidade. Mão de luz, mão de amor, nosso médium trazendo o poder curador, Capitado das almas e suprema bondade, energias vitais, amor e caridade. Mãos de luz, mãos de amor, mãos de luz, mãos de amor, mãos de luz. Programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro Edson Barbosa, médium de efeitos físicos e de curas espirituais, voluntário da mediunidade, né, 35 anos, há mais de 35 anos, e também voluntário do pronto-socorro espiritual Recanto de Luz e Mancheira de Ribeirão Pires, que ele está batalhando demais para construir lá a sede própria, né? Pessoal, é, o Rui, peraí que tem... Estamos recebendo uma ligação aqui, hein? Hein? Não, ele tem telefone. Aqui. Vamos lá? Bom dia. Alô? Oi, Rodrigo, voltei. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Rodrigo, graças a Deus. Você tá ouvindo bem a gente? Estou ouvindo bem. Bom. Precisa ver se o Edson está ouvindo. Está ouvindo, Edson, bem, o Ari? Tá. Tá. Uhum. Bom dia, Ari. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, sempre de ouvido colado no Vivência Espírita. E hoje, mais do que nunca, né? A alegria de estar ouvindo esse nosso irmão aí, tão querido, que tem bafunizado a história de tantas pessoas. Legal, Ari. Ari, conta pra gente o teu testemunho, né? Quando você fez uma consulta à distância, né? Porque nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão precisando de alento, muitas pessoas que estão em leito de hospitais não têm condições de sair de um hospital para poder fazer uma cirurgia espiritual, e a casa também não se encontra também aberta, até por questões óbvias, né? No caso do Recanto de Mancheira, é quase impossível abrir o centro, porque vai 900 pessoas, agora com a pandemia até muito mais, né? Então, normalmente vai 300 pessoas, mas a gente já chegou a ver muitas pessoas lá no mesmo dia, imagina agora se abrir. E aí, muitas pessoas não conhecem o trabalho, ou não confiam no trabalho de cirurgia à distância, e você, como médium que tem aí a expansão da visão também, poderia comentar para a gente o testemunho que você teve com o trabalho do Edson? Bom, eu desde o primeiro contato com o nosso irmão, né, já foi sempre assim, muito, vamos dizer assim, fenomênico mesmo, porque quando ele esteve em Taubaté, E eu estava chegando ao centro, né, a convite, inclusive, de vocês, amigos do Vivência Espírita. Eu ficava pensando, meu Deus, e aquela multidão de pessoas ali, muitos deles doentes, né? Eu falei, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui, né? Com tanta gente doente, necessitada, não quero tomar espaço de ninguém, e muito menos perturbar o trabalho. Mas isso, quando eu estava chegando no centro, eu estava me achando assim, super saudável, né? Me deu uma cãibra na perna, que eu mal conseguia andar. Eu falei, meu Deus, eu nunca tive isso, né? Comecei a caminhar assim, não estava conseguindo chegar no centro. Aí eu vi que já era uma resposta da equipe espiritual desse nosso irmão. E qual não foi a nossa surpresa quando eu vi pela primeira vez, ele me chamou de Aristóteles, uma coisa que nem meu pai me chama mais. Eu falei, meu Deus do céu, né? Não, nem eu sabia que o seu nome era Ari na época. Foi assim, uma coisa assim, meu Deus. Aristóteles, né? Fora de comum, fora do comum, né? Aí ele já me disse outras coisas muito interessantes. Então, pessoas que estavam naquele trabalho aqui em Taubaté, colegas nossos de profissão que nem espíritas são, depois vieram comentar, olha, o homem lá é poderoso, viu? A equipe dele não é fraca, não. O que, que é aquilo, meu Deus? Cirurgias difíceis, outros desenganados e tudo mais. Então, desde o primeiro contato, eu fiquei assim muito assombrado com a equipe espiritual que ele tem. Claro que, no momento oportuno, né, quando meu pai estava internado, no hospital aqui em Taubaté também, eu recorri aos préstimos da equipe espiritual dele. Liguei para ele e disse, meu irmão, meu pai está assim, sabe, ele sofreu uma cirurgia. E aí ele, à distância, ele falou, Ari, entra em oração que a equipe vai aí, mas vai mais tarde, fica tranquilo e tal. E você sabe como é o hospital, né? O pessoal entra e sai o tempo todo, acende a luz, aquela coisa toda, aquela movimentação, né? E quando foi lá por 1:30, 2 horas da manhã, eu adormeci e, de repente, eu vi que estavam entrando no quarto. Mas era uma entrada mais silenciosa, eles não acenderam a luz nem nada. E um pessoal meio diferente, assim, sabe? E eles pediram para o meu pai se afastar do corpo dele e eles começaram a aplicar assim, uma série de fluidos que eu não soube reconhecer. Eles não me deixavam chegar perto, ainda que eu mantivesse ali o pensamento elevado, fizesse a prece. E assim, eles não me deixavam chegar perto de jeito nenhum. Isso, eu acordei assim e vi que não era o pessoal do hospital. E ainda peguei o resíduo daquele desdobramento e pude ver aquelas pessoas, eram como se fossem assim, enfermeiros mesmo, mas assim, um pouco diferentes do usual. Essa foi a primeira vez. Na outra vez foi com a minha sobrinha, que estava internada com uma forte pneumonia. Eu recorri a ele também, liguei para ele, Edson, meu irmão, por favor, peça aos seus amigos espirituais. E ela teve uma melhora, assim, superlativa, assim, sabe? A médica estava muito preocupada, eu fiz uma prece muito sentida. Eu chorava em bicas, porque eu senti ali que a equipe do Dr. Oswald, que hoje já sabemos quem é, né? Então, é uma equipe espiritual. A gente vive muito essa coisa da presença física ali, né? Só que a gente está aprendendo com a pandemia também que no mundo espiritual é muito diferente, né? Então, a minha experiência com esse irmão, outros amigos que pedem, olha, tô passando isso, eu ligo, passo uma mensagem pro Edson, imediatamente ele, prestimosamente, ele fica tranquilo, pede para ele ficar. Experiências assim que são muito positivas e confirmadas. Então, eu tenho uma admiração por ele. Eu fiz a pergunta sobre a moralidade, né? Porque a gente sabe, quem atua na mediunidade sabe a importância. E o Edson é a prova disso, né? Uma mediunidade com Jesus, exercida com amor. Então, essa música, Jorge, que você fez para ele é justa, porque o nosso irmão ele está aí firme, né? Nessa charrua aí. Que Deus continue abençoando. Então, aqueles que precisarem não precisam necessariamente estar presentes ali, que essa equipe vem. Basta que a gente se permita a assistência deles. Né? Então, eu tenho testemunhos de sobra. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço ao Edson. E olha, com certeza outras vezes eu vou recorrer a ele. Que Jesus continue abençoando as mãos prestimosas dele. Ari, só para lembrar, qual que é o nome do seu pai mesmo? Eu esqueci. É Valdomiro Rangel. Ah, tá. Tá tudo bem com ele, né? Tá ótimo, tá firme da Silva aqui, é, graças a Deus. Porque eu me lembro que naquela vez que ele estava internado, o pessoal já estava dando até os pêsames para você. Tá. Né? Não, pensando que seu pai já tinha desencarnado. Eu que entrei no grupo e falei, pelo amor de Deus, o seu Valdomiro não desencarnou ainda não. Foi mesmo, Jorge, eu me lembro disso. E o mais legal, Ari, é a história depois, né? Que aí o problema dele era no intestino, estômago, essas coisas, não era isso? É. Aí o médico, depois que deu alta pra ele, recomendou que, pelo menos, parar de jantar, ele parasse de jantar. O senhor não pode comer tanto, porque tomar café, almoço e janta, você tem que parar, não pode ser assim desse jeito. Falou, não, deixa comigo. Chegou em casa, foi a primeira coisa que ele falou pra esposa, né, pra mãe do Ari, foi o seguinte, olha, o médico agora me proibiu de jantar, eu só vou almoçar, jantar, eu não vou jantar mais, tal. Ela falou, mas o que é que eu vou dar pra você na hora da janta, o que é que vai ser? Falou, não, dois pão com linguiça tá bom. Né? Legal. Mas o Ari, muito bom dia. Bom dia. E a gente também está feliz de saber que o Bacelli está psicografando o nosso Eurícles de Formiga. Ah, muito, muito, muito. Conhecer o Invita, né? Uhum. Legal. Bacana, Ari, muito obrigado, viu? Mas... Edson, quer falar alguma coisa, Bonnie? E quero reforçar que não há a necessidade das pessoas estarem presentes. Nós devemos nos ligar quando nós pedimos o auxílio da espiritualidade para os nossos males. Nós temos que nos preparar para receber verdadeiros amigos espirituais que venham nos visitar. Então, para isso, é necessário termos a confiança e seguir as orientações que a espiritualidade passa, que, com toda certeza, a pessoa será atendida. Porque, segundo Chico Xavier, nos deixou relatado em alguns livros, através do Espírito de Emmanuel, Deus deixou na Terra todo o medicamento para todas as doenças existentes e para todas as doenças que estavam por vir. Ou seja, então Deus provém sempre para a nossa melhora. Para isso é necessário ter aquilo que nós chamamos de fé. O que é fé, no meu entender? A fé é a confiança, a fé é o querer. E o nosso querido benfeitor espiritual, o Dr. Xavier, ele deixa bastante claro para nós. Se eu quero, eu posso. E se eu posso, é porque eu tudo quero. Então, tenha fé e tenha confiança. E nós temos aí uma experiência muito bonita. Quando nós íamos até Uberaba, e chegávamos lá, e tinha milhares de pessoas, e o Chico não tinha condições de atender a todos. E durante a noite, quando nós estávamos nas pousadas, o Chico muitas vezes visitava a gente durante o desprendimento do sono. Então, a espiritualidade realmente ela está atenta. Ou seja, nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, que todos nós somos espíritos. Estamos aqui encarnados, passando um período de experiência aqui na Terra, na condição de espírito encarnado. Porém, o nosso contato ele é espiritual, e a espiritualidade ela sempre está aí para nos auxiliar, em nome de Jesus. Tchau, então, para o Ari. Ari, um grande abraço aí, meu irmão. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Bom domingo. Bom domingo. Continuando aqui, só para a gente. Eu testemunhei alguns casos interessantes já, né? Pessoas, por exemplo, que estavam perdendo a vista, que voltaram a enxergar. Num trabalho que foi feito, que nós fomos convidados para ir lá em Poço de Caldas, eu vi a mulher chegar de manhã com um nódulo no seio. O médico que estava lá, não o médium, o médico que estava lá acompanhando constatou que ela estava com nódulo no seio, ela mostrou o exame, e quando a mulher saiu de lá depois da cura, não tinha mais o nódulo no seio que ele tinha tirado, que que o doutor Stefano tinha... O doutor Xavier, né, que é o cirurgião, tinha tirado o nódulo do seio da senhora, da mulher, e no outro, depois de 15 dias, ela estava em Ribeirão Pires mostrando o exame que estava sem o câncer, né? Eu presenciei isso também, eu estava lá. E outra, agora, o que me deixou mais emocionado foi uma coisa muito mais simples. Eu lá no Recanto de Luz, irmã Sheila, e uma senhora chegou com a criança na cadeira de roda, criança doente mental. Aquelas crianças que passam dia e noite chorando, gritando o tempo todo, né? Assim, que existe problemas assim. E ela tá, pelo jeito, ela tinha ido umas duas vezes lá, assim, em cada no mês, né? Mas ela era de Ribeirão Pires mesmo. E ela chegou e falou, todas as vezes que eu vim, ele estava incorporado. Né? Não sei, ele não deve lembrar disso, que ele estava incorporado. Aí ela falou, todas as vezes que eu venho aqui, que o senhor dá um passe nele, que o senhor faz alguma coisa com ele, ela não sabia o que, que era, ele passa aí umas duas semanas sem gritar, com calminho, tranquilo. Ela falou, ele falou, é desse jeito, quando eu dou o passe, ele fica calmo, fica. Falou, então a senhora pode trazer ele toda semana aqui, que eu vou dar o passe nele toda semana. Né? Aquilo ali eu falei, uma coisa tão simples, né? Uma coisa tão simples, que para. O que seria você dar um passe uma vez por semana numa pessoa? Mas só que lá tem muita dificuldade, porque você é muita gente. Aí o Rodrigo está colocando aqui na tela, aqui aparece lá 400 pessoas ali que estão sentadas, fora as que estão em pé lá do lado de fora e fora os atendimentos à distância que são feitos também. Então, é difícil a pessoa chegar até lá. Sim. Mas ele falou, se é para acalmar a criança, pode trazer ele aqui, que todas as vezes que trouxer, eu vou atender. Né? Tipo assim, não precisa fazer ficha, não precisa fazer nada, pode vir aqui, traz a criança, se é para acalmar ela, porque ali era um problema muito sério que eu vi, é um problema muito karma pesado mesmo, né, que a gente fala ali, é difícil aquela situação. Eu acho que o que ele poderia fazer mesmo era tentar deixar a criança calma, porque cura não tinha jeito. Mas a foto, Edson, a foto aí do Edson com o Chico. Ah, então, isso aí. Ali ele ainda estava bem magrinho também, né? E bem magrinho e outra coisa, bem mais novo. Ali eu calculo que ele tinha 30 e poucos anos, né? Olha só. Uhum. É, legal. Edson, você tinha falado lá atrás pra gente, falou, preciso explicar algumas coisas. E é interessante explicar, porque a gente confunde muito mediunidade de cura com mediunidade de cura e efeitos físicos. É diferente, né? Porque um passe é mediunidade de cura, não é? É. Se você for analisar assim, todo o trabalho é um trabalho de cura. Uhum. Né? Um trabalho de psicografia é um trabalho de cura. Quando você faz uma apresentação musical aí com o grupo Castelã, também é um trabalho de cura. Ou seja, são meios que levam à cura. Agora, a mediunidade de cura e de efeitos físicos, aí é outro departamento. O médium de cura... cirurgia espiritual. Que aí a gente pode considerar como cirurgia espiritual, né? É, você veja bem, vários centros espíritas têm um trabalho de cura. Tá? Tem um trabalho de cura. Porém, o médium de efeito físico, tá? Nesse caso aí, para a cura espiritual, ele é muito raríssimo. Tá? Ele não é raro, ele é raríssimo. E a mediunidade de efeitos físicos para a cirurgia espiritual, cura espiritual, o médium ele pode agir de maneira espontânea, de maneira provocada ou estimulada. Então, explicando melhor, no nosso caso, quando eu vou ao centro espírita, então, dependendo do dia, vamos dizer que eu não estou muito bem, eu tive uma chateação naquele dia, tá? Então, não vai ocorrer de maneira espontânea, porque quer queira ou não, nós temos impregnado em nós as emoções, porque nós somos emoções e energia. Aí, o que, que eu faço? Eu, através do exercício mediúnico, através da respiração e através da prática do exercício, porque a mediunidade é treino, eu a provoco, ou seja, eu faço a provocação, tá, do efeito naquele trabalho através da experiência. E isso é óbvio que foi ensinado pelos espíritos, e eu não posso passar a público as minhas sensações para que eu não seja atormentado por espíritos inferiores. Então, cada médium ele tem a sua sensação. Então, o médium de cura e de efeitos físicos, você falou muito bem, inclusive você relatou um caso lá de Boston Calder, e o que eu posso dizer a você, o pouco que eu me lembro, na época era o doutor Antônio Ângelo, que hoje, Jorge, para você ter uma noção, esse doutor Antônio Ângelo, ele é o coordenador lá do curso de medicina da PUC, lá de Poços de Caldas. Tá? E o mais importante é que o fenômeno da mediunidade, a beleza da mediunidade, é que nós não conhecemos e não sabemos, e nem tivemos o contato de cumprimentar essa senhora naquele trabalho. E eu fico feliz quando eu ouço um resultado desse. Essa é a maior palha que eu posso ter no trabalho, porque isso serve de combustível para que nós não desistamos, para que nós continuemos. Eu não prometo cura a ninguém. Tá? A única coisa que eu prometo de coração é que eu me coloco à disposição da espiritualidade para servir em nome de Jesus. E aí que seja feito o melhor para as pessoas que me procuram no Recanto de Luz e na Cheira. Quer falar, Rui? Pode falar. Eu quero. Edson, a gente observa que você tem uma equipe maravilhosa que trabalha com você. Todo mundo recebe um salário excelente, que é a tranquilidade e a serenidade, né? Me diga uma coisa, e você está preparando alguém para ficar no seu lugar? Porque nós não somos eternos, e daí? Como é que fica a irmã Sheila a hora que você não ficar mais aqui com a gente? Eu particularmente, isso me preocupa bastante, eu tenho pensado nisso, tá? Eu não vou dizer que eu não tenho vontade de preparar. Eu já estou pensando em preparar uma equipe. Tá? É óbvio que, como eu disse, a mediunidade de efeitos físicos nesse campo da cura espiritual é muito raro de ocorrer. Mas ninguém é substituível. Então, a minha vontade realmente é fazer uma equipe para que deem prosseguimento a esse trabalho bonito e maravilhoso. Tá? Espero conseguir, com toda certeza, isso me preocupa um pouco, porque, como você disse no início, aí, muitos médios já se foram. Tá? E muitos amigos meus da minha época, de 80 a 90, também já se foram e não tiveram realmente prosseguimento nas atividades aonde atuavam. Um exemplo lá da minha cidade, de Leme, onde o Valdemar Coelho era um excelente médium, ele praticamente não funciona mais um centro espírita lá, bonito, enorme, grande, mas era só ele, né? Quer dizer, ele tinha uma equipe, mas acabou o trabalho do Ramatiz. Ramatiz, lá de Leme, que a Vilma, que é nosso ouvinte que está nos assistindo, pode até dar melhores informações a respeito do Santuário Ramatiz, que eu estive lá conversando com o Valdemar Coelho e ele estava com Alzheimer, né? Então, a gente vê que praticamente parou o trabalho de cura lá do Valdemar Coelho de Leme. O seu Valdemar é uma pessoa muito querida, muito amiga nossa. Me lembro muito bem que, na época, ia bastante gente lá da seleção brasileira, de basquete, a Paula, foi lá, fez cirurgias espirituais lá. Enquanto que eu, aqui em Santo André, atendia o Cadu, também da seleção brasileira. E, olha, aí era bacana. Né? Então, a gente trocava figurinhas toda vez que, não todas as vezes, mas algumas vezes em que eu ia ao Chico, dar uma passadinha lá para dar um abraço no Valdemar, e isso realmente nos deixa bastante entristecido, porque é o que eu disse, o médium culturas, e no caso dele é um médio excepcional, tá? Tem a limitação física, né? Então ele tem a idade que vem e as doenças que nós estamos aí, através delas, a gente realmente fica limitado. Então, é o que ocorreu com o seu Valdemar. Eu queria comentar também um testemunho que eu tenho aqui, né? Tem bastante gente aqui comentando também, tá? Então, mas eu queria comentar um colega de trabalho que ele era ateu e não acreditava no espiritismo, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, e ele tinha glaucoma. E ele foi fazer a cirurgia espiritual lá no Recanto de Luz Mancheira, foi atendido pelos médicos espirituais, pelo Edson, né? E ele seguiu à risca o procedimento, né? Porque tem gente que acha que vai lá, faz uma cirurgia espiritual e já tá pronto. Acha que pede um formulário de consulta, faz uma cirurgia à distância e já tá curado. Não, é um processo. A cura é um processo. E eu acho muito legal o recanto de luz, porque ele passa todo o procedimento que você precisa fazer. Você precisa tomar 4 passes em 4 semanas sequenciais, ou seja, você tem que ir num centro, e ele foi num centro espírita, tomou os passos, né? Então ele seguiu lá, tomou os remédios que precisava tomar, que foi receitado pela psicografia do Edson, né? Mesmo sendo ateu, né? Ele seguiu à risca. Voltou, continuou a fazer o tratamento até ter alta, né? Então até a espiritualidade dá alta, você tem que continuar o tratamento espiritual e a cirurgia, né? E aí depois que ele teve alta, ele refez o exame e mostrou para mim, ele levou lá na minha mesa, no trabalho, mostrou, ó, o antes e o depois, Rodrigo. Tá aqui, ele mostrou os gráficos do olho, né? Porque o glaucoma, a célula do olho vai morrendo. E hoje a ciência médica só consegue estagnar, parar de morrer essas células óticas, né? E a célula dele, o gráfico, aumentou. Isso quer dizer o quê? Ele falou, ó, isso aqui eu levei para o médico e ele virou assim e falou para mim, ó, eu não consigo explicar isso. Porque a única justificativa desse gráfico reverter e ampliar é regenerar a célula do olho, que é impossível hoje pela ciência. Né? Então, isso é uma testemunha que eu vi os exames, e isso mostra que também muita gente fala do merecimento, né, Jorge? Muita gente fala que não, é porque é a sua fé e tudo mais, e não é só isso, né? Se fosse ver pela fé, esse aí não podia ser curado, né? Ou então se a gente tivesse todo mundo ali, ó, tem um monte de gente para ser curado, mas só vai ser alguns. Quem Sim. que a gente tiraria fora? Os que não têm fé. Né? Porque a gente acha que esses aí não merecem. E aí o que acontece? Num caso desses, a gente vê que a pessoa não acreditava em nada, mas acreditou, se a gente for ver, né? Sim. Ele acreditou. Teve fé ali. Teve fé naquele momento, aquilo que ia acontecer, e recebeu Sim. isso. Quem está falando aqui, Edson, também, é a Fernanda, da casa da Marcela, está dando um bom dia. Tá, diz que o programa está muito bom e diz que já foi abençoado com o tratamento que fiz com o médium e o amigo Edson Barbosa. É muito grata a isso. A Fernanda Cassal, né, nossa amiga Fernanda, está aqui dando depoimento também. Entrou aqui também o Iramir, lá de Salvador. O Iramir está perguntando aqui se usa o magnetismo do médium. Usa, claro, né? No trabalho é usado também o magnetismo do médium, né? Lógico. Uhum. Todo médium de cura, de tarefa, agora eu falei de tarefa ou de missão, mas de tarefa, fica mais simples. O meu médium, ele é dotado de um magnetismo enorme. Sabe por quê? Porque ele transmite a confiança. E quando ele transmite a confiança, tá? Então é magnetismo. E não é aquele magnetismo que nós aprendemos com o Dr. Messner através do passe. Não, é o magnetismo pessoal, ou seja, ele atrai confiança. Então, ele realmente isso é bastante comum para o médium de tarefa. Nós temos que ir para um sorteio aqui, mas eu queria perguntar assim, Edson, muitas pessoas aparecem lá, mulheres, né, aparecem lá, querendo ficar grávida, porque não consegue ficar grávida, tudo. Inclusive, essa semana teve um depoimento de uma moça que mandou uma foto para você que tinha aí, que à distância pediu, e há muitos anos, né, que ela estava querendo ficar grávida, não ficou, e agora ela estava mostrando que está grávida. Aparece muita gente lá, muitas mulheres, né? No caso. Por que que eu estou falando que é mulher? Pra gravidez, todo mundo está falando. Jorge está falando em gravidez que só pode ser mulher, não pode ser homem, né? Mas essa semana tinha um homem com um atestado de gravidez para tomar vacina. Queria tomar vacina, estava com atestado de gravidez. Falou, mas se o médico deu que eu estou grávida, vocês têm que dar vacina em mim. Por isso que eu estou falando assim, né? Mas geralmente é mulher que pede para ficar grávida, né? Olha, isso realmente, olha, Jorge, aparece de tudo, todo tipo de doença, todo tipo de problema, e realmente nós temos atendido ao longo desses anos várias pessoas, e principalmente as mulheres, porque imagina só, meu irmão, a mulher, ela é abençoada pela maternidade, então aí ela não consegue ficar grávida, aí ela se sente excluída, se sente diferente. Olha, e nós temos tido algum sucesso, tá? E isso me deixa bastante feliz, quando eu recebo a notícia de que a pessoa ficou grávida, de que vai ter um bebê. Olha, você não sabe a alegria que isso transmite, não só ao meu coração, como ao coração de todas as pessoas que estão ao meu lado. Quando vocês falam de equipe, o Edson tem a equipe e tal. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês em público. Eu não telefono para as pessoas. Olha, hoje eu estou precisando de você. Não, é tudo de maneira natural, espontânea. E a maioria são mulheres. Então, eu vou agora fazer uma média, tá? Porque eu não sou bobo. As mulheres, eu assisti um programa aí, esses dias atrás, aí, falando da importância da mulher nos trabalhos espirituais, e realmente eu acho que foi pouco, entendeu? As mulheres realmente elas são verdadeiras guerreiras e elas nos impulsionam. E quanto a Fernanda, eu vou abrir de público, aqui eu já conversei inclusive com o Rodrigo, quando nós estivemos aí na casa da Marcela, que eu cheguei atrasado lá porque eu me perdi, e até hoje eu me sinto frustrado. E aquele trabalho de cura que nós fizemos na casa da Marcela não preencheu meu coração. É como se eu tivesse, não tivesse feito um belo trabalho. E eu tenho aqui dentro do meu peito a vontade de retornar à casa da Marcela para fazemos um novo trabalho. Vocês vejam bem, eu não sou de falar isso em público, mas tratando de vocês aí, que são bastante amigos, e eu, naquele dia, o Jorge teve um problema também de saúde, eu não sei o que ocorreu, e aí eu cheguei um pouquinho atrasado, e quando eu cheguei lá, tinha bastante gente, e não deu para a gente fazer o trabalho. Então, eu acho que a gente tem que refazer, não é a palavra correta, não é refazer. Eu sei o que aconteceu, é que você não quis perguntar para a esposa qual que era o endereço, né? Não, rapaz, esse tal de Waze aí me jogava no lado, jogava do outro, cara, eu perdi 40 minutos, rapaz, e 40 minutos... E chiclete. Eu lembro que o Beto, que trabalha aqui no telefone com a gente, né? Ele foi buscar ele de moto. Falou, onde você tá? Para onde você tá que eu vou aí te buscar. Ele foi de moto lá. Porque o hotel fica a 300 metros da casa da Marcela, né? Jorge, então, olha, rapaz, você acredita, isso me incomoda até hoje, eu não sei porque eu me sinto incomodado. Então, já que eu me sinto incomodado, tá? Então, quando tiver a oportunidade, nós vamos lá na casa da Marcela fazer Eu tô ao vivo lá. Uhum, legal. Só para passar um recadinho aqui da Valéria, também nossa amiga Valéria do Rio de Janeiro, está dando um bom dia, quer imensamente agradecer ao Edson pelo tratamento à distância. Muitas pessoas do Rio de Janeiro receberam o formulário que a gente aqui do Vivência Isso. encaminha para todo mundo, o formulário do Recanto de Luz e Irmã Sheila, e muitas pessoas estão fazendo essa cirurgia à distância pelo grupo do doutor, né, Arthur Neiva, do doutor Xavier, aí sempre... acompanhados, né, pelo Edson. Porque o trabalho de cura também à distância, o Edson não é simplesmente mandar, o Edson participa de todos os trabalhos à distância, ele faz isso a vida toda. Desde quando tem trabalho presencial, ele chega em casa e se coloca à disposição da espiritualidade para ir junto com a espiritualidade também na cirurgia. A espiritualidade não vai sozinha, não. Ele vai só junto. Jorge, só todos os dias. Todos os dias, né? Só. Não tem nem uma folga. Por isso que ninguém quer saber de ser médio. Como é que fala? Ninguém quer saber de ser médio de cura, não. Faz médico, não tem uma folga nem um dia. Né? Não, Jorge, é aí que está a diferença, Jorge. Uhum. Quando você assume um compromisso com a espiritualidade, olha, eu tenho todos os defeitos do mundo. Eu acho que tenho mais defeitos do que qualidade. Mas eu sou teimoso, Jorge. Tá? E eu sou taurino, e eu sou teimoso, e quando eu assumo, eu assumo. Taurino é meio assim mesmo. A gente teimoso. Conhece. Faz as coisas e vai embora. Nós vamos ter um seminário, né, Rodrigo? Vamos falar aqui. Fraternidade Pronto. Paulo de Tarso, seminário de mediunidade e evangelho com Carlos Bacelli. Isso né? mesmo. No dia 12 de junho, agora às 16 horas, ao vivo no canal YouTube da Fraternidade Paulo de Tarso, né? Terá esse seminário. Perguntas referentes ao livro, né? Pode ser até enviadas até o dia 30 de maio. Era para mandar até hoje. Perguntas? Perguntas referentes ao livro. Né? Referente ao livro. O livro é esse aqui que o Rui está mostrando, esse que está aqui também. Né, aí, todo mundo está vendo aí, né, Rodrigo? Está vendo, né? Aí o cartaz aí que o Rodrigo colocou, que é o livro Mediunidade e Evangelho. E nós ganhamos dois livros desse aqui para serem sorteados. Do Dilon Fernandes. Doutor Dilon Fernandes. Que é clássico, né? Do Dilon Fernandes sempre comenta sobre... traz conhecimento sobre a mediunidade, né? Ele tem a coleção de mediunidade, que mediunidade é caminho, mediunidade é doutrina, mediunidade é evangelho. Então é muito interessante, é uma leitura fácil de entendimento que de forma clara e objetiva esclarece diversos tópicos, né, sobre... O Dilon, Rodrigo, é um dos espíritos mais experientes que nós temos, talvez no mundo, sobre mediunidade. Um dos maiores estudiosos. Né? Ele fala que ele... O Edson sabe muito bem o termo que eu vou usar. O doutor Odilon Fernandes, né, que é esse espírito que passa a... para o Bacelli, esses assuntos sobre mediunidade, ele fala que ele estuda mediunidade desde as fraternidades iniciáticas do Egito. Aí você conhece bem, né, Edson? Esse ponto, né? Talvez você esteve por lá também, né? Nas fraternidades iniciáticas do Egito. Porque quando a gente fala em fraternidade iniciática do Egito, é porque está perdido no tempo, a gente não consegue colocar data, né? A gente não consegue datar. Então, ele estuda mediunidade desde lá. Então, vai ser muito legal esse seminário. Vamos sortear um livro agora, Rodrigo, para o primeiro que ligar? Então, a Marta nos deu esses livros justamente para a gente sortear. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos sortear para quem... O primeiro que ligar hoje, a gente sorteia um, e no próximo programa a gente sorteia o outro. Isso, mas então, a gente quer que a pessoa que vá no seminário, né? Exato. Quem quer ir no seminário. Vai ser online, tá? Quem for participar do seminário, e seja aqui de São José, para a gente poder já conseguir entregar mais rápido, né? Que ligue aqui pra gente, né? No telefone 12-3921-3009. Então, o primeiro que ligar agora vai ganhar esse livro do Dilon Fernandes no telefone 12-3921-3009. Então, será sábado às 16 horas. No dia 12 de junho. Dia dos namorados. Exatamente. Então, só ligar pra gente, o primeiro que ligar, quem tiver interesse de participar desse seminário, ligue pra nós. É de graça, viu? Ninguém paga nada, não. O Carlinhos vai ficar no telefone ou você vai receber? Não, o Carlinhos vai ali e atende e pega o nome da pessoa que ligar. Tá, pode ser. Né? Já estão ligando. Já estão ligando. Rodrigo, vamos pro sorteio também do outro, do livro do Músicas Espirituais? Vamos. Que ficou aí um mês na promoção, não é? Peraí. Olha lá. Vamos ver se o Carlinhos responde. Opa. Não, conseguiu, conseguiu. Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá, Jorge. Rodrigo, você vai fazer o sorteio online aí para todo mundo ver? Então, vamos. Nós fizemos a promoção durante o mês, né? Para o pessoal que participou do Instagram, né? Sim, exatamente. Que é esse livro, Músicas Espirituais Como Acontece. Deixa eu dar foco em você aí. Uhum. Olha, mostra aí. Quantas pessoas na participaram, aqui, Rodrigo? Quantas pessoas participaram? Ó, foi muita gente participando, mais de 400 comentários teve, mais de 14 mil acessos, então teve muito acesso nesse post, né? A gente vai eu vou colocar aí na tela atrás, que a gente vai sortear agora ao vivo para todo mundo que participou, tá? Então vamos ver se vai aparecer aí na tela, né? Então colocar aqui. Então, ó, tá aí atrás, Jorge. Olha aí. Oh, legal. Então, tá ali. 453 comentários carregados, uhum, né? De todos os comentários que estão dentro da regra, né? Do sorteio que a gente fez. Lembrando que a gente soltou esse sorteio pelo Instagram, né? Então, tá lá na campanha, né? Esse sorteio. Então, quem ia ganhar era quem tivesse curtido o comentário, curtido esse post. Se tá, tem que estar seguindo o nosso Instagram e comentou um amigo, né? Então, a pessoa que tenha comentado ali um amigo também. Deixa eu colocar aqui. Então, aí vocês estão vendo também na tela, né? Esse sorteio. Então, ele é automático, tá? Então, ele vai sortear aqui dentro dos comentários. Eu vou clicar aqui e ele vai sortear automaticamente. A gente só vai checar se a pessoa está seguindo o nosso Instagram. Olha lá. Vera Cano PF. E quem ganhou também o segundo livro é o comentário dela. Vamos clicar aqui. Então, vai aparecer aí. Ó, como está aparecendo seguir de volta, ela está seguindo a gente. Então, ela está habilitada a ganhar. Então, quem foi a ganhadora foi a Vera, né? A gente vai entrar em contato, Vera Santa Bueno, né? A gente vai entrar em contato com ela, porque foi ela e amiga dela, Gé Schneider, deixa eu colocar aqui, que foi a ganhadora também. Da pessoa que ela indicou. Exatamente. No caso. Que é a pessoa que ganhou, que indicou também. Ela não está seguindo a gente, mas não tem problema. Da onde quer? Tá? Ela não fala aqui a cidade, tá? Então a gente vai entrar em contato aqui via Instagram com ela. E se ela não responder a nossa mensagem, a gente faz o sorteio novamente. Tá bom? Legal. Que joia, né, Rodrigo? Então legal. Nós já podemos lançar outro para o mês que vem? Não, então, já lançamos. Já né? Tá lançado, ó. Quem já lançamos aí, já tá na tela. Livro Casa da Marcela. Né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. Então, só comentando. Opa, vou colocar aqui, já tá no nosso Instagram. Quem não tem acesso ao nosso Instagram, tá aí na tela, Vivência Espírita. Só entrar, seguir. Deixa eu colocar aqui você. Tá aí. Uhum. Então, o próximo livro é o livro Na Casa da Marcela, que a gente vai sortear dois livros também. Uhum. Então, esse é o sorteio de junho. Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Sucesso, graças a Deus, esse livro da Marcela. Está esgotado praticamente. Nós já vamos mandar fazer outra remessa aí. É muito bacana esse livro aqui. Acho que é um livro muito bom, porque ele também responde algumas perguntas, né? Porque alguns jovens, ao desencarnarem, retomam a forma adulta de imediato, enquanto outros continuam e crescem como se ainda estivessem encarnados, né? Outra pergunta que ele responde é possível crianças, depois de desencarnada, ir para as zonas abismais e trevosas? Como as crianças e os jovens desencarnados podem ajudar seus familiares e viverem sem eles, ou seja, superarem as perdas. Então é muito interessante. Entre aí, Deixa eu colocar aqui na minha tela novamente. Né? Então entra aí. A regra para participar do sorteio, a gente vai sortear então no dia 27 aqui ao vivo, que nem a gente sorteou. Uhum. No dia 27 de junho, ou seja, no último programa do mês de junho. Então a regra é, tem que estar seguindo o nosso canal, curtir esse post e marcar um amigo lá com arroba. Porque aí vai ganhar a pessoa que marcou, a pessoa que comentou e a pessoa que marcada também. E esse livro é interessante, né? Porque tem os três capítulos do meu querido filho Dodô trabalhando. Ah, sim. Um capítulo ali, a participação do Dodô é muito interessante, porque é para resgatar pessoas que estão com problemas de drogas, né? Então, o Dodô já está acostumado a trabalhar junto, de vez em quando, né, com o grupo da Marcela, ou eu tinha falado para... Rui, você tinha falado, é interessante a gente colocar, porque ele sempre está trabalhando junto. Aí o Rui tinha comentado que a semana passada estava com problema de obsessão também de drogas, que eles estavam cuidando do trabalho de mediunidade lá no Paulo de Tarso, e o Dodô estava lá junto com o grupo da Marcela. E a Marcela estava junto. Eles estavam lá fazendo a parte espiritual, ajudando. E quando foi na quarta-feira, quem recebeu a mensagem foi através do Dodô. O Dodô que trouxe a mensagem para a pessoa, porque o espírito não podia ainda se comunicar. Então, como o espírito não podia se comunicar, o Dodô que mandou a mensagem. A Fernanda falou, quem está trazendo a mensagem de você é um amigo da casa da Marcela, o Dodô que está trazendo, ele que trouxe a mensagem. Aí a Fernanda não sabia, eu falei, Fernanda, você sabia que segunda-feira eles estavam lá juntos no Paulo de Tarso? Então, ele está por aí mesmo essa semana, né? Nesse momento de pandemia, viu, Jorge, o que aumentou a depressão e também as pessoas... um problema de droga, e nós fazemos socorro de segunda-feira lá. E segunda-feira fizemos um trabalho específico só para os drogaditos, né, que eles chamam, para aquelas pessoas dependendo de droga. E foi muito interessante o trabalho da equipe da Marcela junto com a gente. E o trabalho do Dodô é muito ocupado no plano espiritual. Principalmente desse lado que não tem muito especialista, né? Mesmo no plano espiritual. Olha lá, vamos lá, Rodrigo. E agora, quem foi sorteado no livro do seminário? Esse é um momento de sorteio com oferecimento da Casa do Caminho, livraria da Casa do Caminho. Né? Exatamente. Vamos lá, quem foi sorteado? Então, quem ligou, né? Exatamente. Quem ganhou, então, esse livro, né? Que é o Mediunidade aqui e Evangelho, né? Do Dr. Dilon. Dr. Dilon não, é o Dr. Nasso, né? Então esse aqui é Dilon. O Dilon Fernandes. Né? Do Carlos Bacelli. Foi a Andrea. Aí é marmelada demais. Não, foi ela a primeira que ligou pra você. A Andrea Meleiro. A Andrea Meleiro, lá da rádio da PUL Brasil, da Rede Doutrina, né, que é a rádio que a gente retransmite aqui. Por isso que a gente falou que é marmelada, porque ela é trabalhadora aqui também. Pô. Não daqui do Vivência diretamente, mas nos apoia aí retransmitindo o Vivência. A gente agradece de coração a Rede Doutrina, aos ouvintes da rádio Rede Doutrina que estão ouvindo. Então a Andrea Meleiro, lá da PUL Brasil, da Rede Doutrina, que tem uma revista espetacular, que agora é digital, vale muito a pena vocês entrarem aí no site da Rede Doutrina para poder conhecer a revista digital, e ganhou então o livro Mediunidade e Evangelho. Depois a gente entrega para você, tá bom, André? Muito obrigado pela sua participação e participe do seminário. Pergunta do Aécio aí. Rodrigo, vamos entrar agora no momento do Gigavale, pra gente não perder, depois tem outra pergunta ali pro Carlinho fazer, né? Do Aécio aí, né? É. Legal. Então eu vou direto pra vinheta de abertura, tá? Isso. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O nosso tema hoje aqui, o momento de Gigavale, é quanto custa um milagre? Uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo o que ela sabia era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento num subúrbio no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara

dai de graça o que de graça recebeste. E também quando ele diz, nós já somos deuses, e nós estamos no caminho e na ascensão da perfeição espiritual. Ou seja, esse é o verdadeiro milagre, quando realmente nós nos amamos. Vamos encerrar o momento de Gavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Nós estamos hoje entrevistando o nosso querido amigo Edson Barbosa, que é médium de efeitos físicos e de curas espirituais. Também trabalha no pronto-socorro espiritual Recanto de Luz e Mancheira de Ribeirão Pires. Então está aí o nosso grande amigo, falando sobre cirurgias espirituais em tempo de pandemia. Pergunta aí, Carlinhos. Tem sim, Jorge. Tem um Edson César que faz uma pergunta. Edson, o que demarca mais quando mediunizado? Olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir ou alguma outra sensibilidade ligada a Jesus Cristo? O Edson, como sempre, ele faz perguntas que nós temos que buscar uma resposta bastante sucinta. Tá? Quando nós estamos mediunizados, então nós temos o privilégio, olha, é um privilégio não ter a ciência e a consciência dos atos quando estamos mediunizados, porque temos a mediunidade de inconsciência. Tá? Então, isso realmente, Jesus, Deus foi muito bom comigo, muito bom. Porque aí eu não tenho condições de interferir. Mas, depois que terminamos a nossa atividade, ou durante a atividade, tá? Quando retornamos ao nosso normal, eu, sinceramente, eu entro em estado de êxtase. Ou seja, a minha alegria ela é profunda. É como se não tivesse e não existisse nenhum problema e nenhuma maldade no mundo. No ambiente, realmente, é só alegria, porque o meu estado é um estado de euforia total. Quem entrou aqui também foi o nosso amigo Ed Moreno, né? Mas antes de falar do Ed Moreno, eu não posso deixar de falar aqui da Ludmilla, né? Ludmilla e o Hélio Ribeiro, a gente tá com saudade, né, deles, né? Então ela entrou aqui, tá participando, mandou um abraço aqui pro Edson, né? Agora me sumiu aqui o comentário dela. Então, ela mandou aqui um abraço, bom dia a todos, bom dia Rui, Jorge, todo mundo, um bom dia especial, meu querido amigo Edson, referência em mediunidade de cura, médio sério, dedicado, humilde, conduzido pelo amor. Abraço a todos, obrigado Lud. E quem entrou aqui também foi o Ed Moreno, mandando meus nobres amigos, vivencianos e Edson Barbosa, pergunto qual o diferencial no atendimento presencial e agora virtual para efeitos físicos. Acho que a gente já comentou, né? Mas se você quiser dar uma reforçada, pode. O Edson falou que é bem parecido, né, Edson? Sim. Aqui. É bem parecido, porque, Jorge, no nosso caso, é a distância para as pessoas. Porque o atendimento, quando nós estamos lá mediunizado, para mim não muda. Porque a gente sai em desprendimento, às vezes, até acompanhando os próprios espíritos quando estão fazendo as avaliações. E depois, quando eles vão fazer o tratamento, tá, eu também sou desprendido e muitas vezes eu acompanho as equipes. É claro que eu não retorno com toda a recordação de todos os atendimentos, porque isso é feito todos os dias pelo plano espiritual. Então, a distância para as pessoas. Para mim, é presente. Tá? Para mim, é presente. E o que eu posso dizer a vocês, meus irmãos? Olha, acredite. Agora, nesse momento, aproveitando o que o seu Rui disse, o que nós temos recebido de casos de depressão, por causa dessa pandemia, tá? E eu, se vocês me permitem, eu gostaria de dar uma palavrinha com os dirigentes espíritas, tá? Que praticamente fecharam as casas, não estão tendo atividade. Olha, eu vou clamar aqui, mas, por favor, meditem. Acredito, porque isso passa. Tudo que está ocorrendo hoje no mundo é para a nossa evolução. Tudo faz parte de um processo. Então, reabra as suas casas. O Centro Espírita é um local de prece e oração e é um hospital de almas. Então, meditem, reflitam, porque nós não devemos cometer essa falha. Ou seja, vamos abrir o nosso coração através da prece, através do amor e através do trabalho para com Jesus. É o que eu gostaria de deixar marcado no programa de hoje. Com essa pandemia, com esse pessoal todo trancado em casa, com os pensamentos negativos, também não é uma porta aberta para a espiritualidade inferior nos atacar, nos agredir? Com toda certeza, seu Rui. Seu Rui, não, Rui. Oh. Rui, não sou Rui. É que você não viu, né, Rui? O Rui, desde que eu conheço ele, só foi um tempo. Eu não sei, eu não passo a pressão. Edson, o que eu gosto quando eu vou lá em Ribeirão Pires é ver o Edson... mediunizado, trabalhando, fazendo a psicografia. Daqui a pouco, cadê o Edson? Ele está lá tomando café com pão com manteiga, no meio de todo mundo, tranquilo, sereno. E isso que é bonito, o trabalho que você faz lá em Ribeirão Pires, que eu admiro demais, tá? Seu Rui, seu Rui. Seu Rui, não, Rui. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Rui, nossa, eu gosto de povo. Eu sou igual a todos. Não tem coisa melhor do que a gente conversar, do que a gente abraçar, do que a gente tomar um cafezinho junto com a pessoa que veio de longe, dividir um pão com manteiga. Ou seja, isso que é maravilhoso, porque eu aprendo muito. Já teve vezes de eu estar lá no público, tá? É que as pessoas não conhecem o todo da nossa mediunidade. Então, de maneira espontânea, eu recebo flashes através da visão mediúnica em que eu olho para as pessoas e eu tenho uma visão de raio-x. Ou seja, eu vejo de maneira espontânea, não é provocada, o perispírito das pessoas com as manchas. E muitas vezes eu estou ali tomando meu cafezinho, aí eu imponho a mão, eu dou um conselhinho, tá? E vou fazer o meu trabalho mesmo estando desincorporado, entendeu? Muito bacana. Tem ainda pergunta, Carlinhos? Não, tem a Mariângela Pintos Gonçalves da Costa, que vulgo minha mãe. Mãe do Rodrigo. Que diz... Mandar um beijo para ela. Edson, você está em minhas orações sempre. E agradeço e peço saúde por você. Sou apaixonada pela sua missão. Admiro as suas histórias. Porque a família tá em peso aqui, né? Dona Maria, já é gente boa demais, viu? Dona Maria, eu obrigado pela senhora me mandar de vez em quando aí a jaca, tá? Porque tem gente aí que tem jaca. Rapaz, esse ano nós perdemos jaca. Utiliza a jaca para brincar comigo na internet. O certo cidadão que trabalhava aí numa grande empresa. Entendeu, não? E ela manda a jaca mesmo, né? É a jaca da AMI, né? Não é da AMI, mas é a jaca. Ó, vamos o Edson, só um minutinho. Eu vou só comentar que a gente tá ao vivo aqui no Instagram, tá? Então mandando um alô aqui pro pessoal do Instagram, né? E agradecer pela audiência, né? Quem tá aqui ligado aqui com a gente, a Mari, tem Elaine, Então, bastante gente aqui ligada aqui conosco, né? Agradecemos a audiência e vamos voltar aqui. Vem pro programa, a gente está ao vivo aqui no YouTube assistindo. Vem assistir o programa Vivência Espírita aqui com a gente. Edson, no final do nosso programa, teria condições de você pedir para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos vendo através da televisão colocar um copo de água e você pedir para a equipe médica que trabalha com você vir fluidificar essas águas? É possível. Só que eu vou fazer um pensamento, eu vou dar uma orientação. A maioria das pessoas, tá, durante hoje à noite, fixem a minha imagem, tá? A minha imagem, tá? A minha imagem física, tá? Que vocês estão vendo aí, e a partir das 11 horas da noite, utilizando da força mental, visualizem a minha imagem e peçam, através do médium Edson Barbosa, que os espíritos amigos as visitem hoje à noite, a partir das 11 horas em diante. Tá? E façam uma prece. E não há necessidade de ritual, nem roupinha branca, nada disso. Tá? Vamos, se ligue com Jesus. E agora, no final do nosso programa, tem condições? Tem. É isso que ele está falando, exatamente. Para as pessoas, na hora que for fazer a... Porque nós vamos pedir para você fazer a prece, né, Edson? Na hora, no final. Então é na hora dessa prece que aí a pessoa faz o que o Edson pediu. Se fixa na imagem dele, pede ajuda, assim, que a equipe vai visitar depois, não é isso? E depois, às 11 horas, pode fazer esse pedido também. Uhum. Vamos lá, pessoal. Quando me pede água, tá? Até parece um clichê. Utilizo uma garrafinha de uso próprio, tá? Porque o tratamento, no caso, é individual. E aí os espíritos, eles colocam, fazem a fluidificação, colocam ação medicamentosa, e isso aí é para a pessoa. Então, cada um coloca a sua garrafinha, então o seu copo, tá? Mas não precisa de nada de ritual. Tá? Nós temos que nos ligar com o alto, tá? Porque Deus, ele é todo amor e bondade. Vamos para aniversariantes, Rodrigo? Vamos sim. No apoio de WS Festas. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Vamos lá? Lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos aniversariante hoje, Aparecida dos Santos, e no dia 4 nós teremos aniversário do nosso grande e companheiro de doutrina, Fernando Carmona, que é veterinário e que cuida dos animais com muito carinho, com muito amor. Aqui também temos no dia 31, portanto amanhã, nosso grande amigo também, José Barbosa, nosso amigo Barbosa, que estamos com muita saudade dele, né, o Barbosa. E outra grande amiga nossa também, dia 4, a Dona Odete Orbolato. Dona Odete Orbolato, que a família ouve hoje, ela já não tem mais condições de ouvir o programa Vivência Espírita, né? Mas uma pessoa que nós temos tanto carinho, gostamos tanto, uma pessoa tão importante no meio espírita aqui em São José dos Campos, né? Ultimamente ela já está bem velhinha, né? Só de cama, assim, não tem mais noção, assim, de muitas coisas. E a gente manda essa vibração que o Edson vai passar aqui para o bem-estar da Dona Odete, também, que faz aniversário no dia 4 de junho. Rodrigo? Aqui temos aqui nossos ouvintes, né, e também amigos, né, o André, né, o André Luiz, lá que trabalha lá junto com na AME, né, Revite, né, o André, dia 3 de junho. Temos aqui também a Silvana Portela, 4 de junho, a Maria das Dores Cardoso, dia 2 de junho, e dia 5 de junho, a gente não pode deixar de esquecer também do aniversário da Verinha, né, Edson? A Verinha que trabalha lá no Recanto de Luz e Mancheira, faz aniversário dia 5 de junho, mandar um beijo pra ela que deve estar ouvindo a gente aí. Pronto? Isso aí. Então, agradecendo WS Festas e Embalagens, desejando tudo de bom para vocês, sempre feliz por mais uma passagem natalícia. Infelizmente, nós não estamos podendo ir em festa por causa da pandemia, mas se Deus quiser, o ano que vem, vocês, se for fazer festa, pode chamar eu, o Rui, o Carlinho, o Rodrigo, que nós estamos à disposição para comer eu, coxinha. Grupo Castelã também. Grupo Castelã, todas essas coisas aí, né? O Edson já pode vir aqui também, que ele adora uma festa também. O Edson é já bom pode vir aqui, bom. A gente leva ele também, né? É o seguinte, ó, você vê como é que é interessante? Ontem eu tava, acho que foi ontem, antes de ontem, conversando com o Edson. Aí o Edson falou: ó, vocês têm que fazer bastante pergunta para não deixar eu quieto, né? Eu acho que nós não fizemos nem um terço das perguntas que a gente queria fazer. Mas foi porque não dá tempo, é 2 horas, já foi embora as 2 horas, não dá tempo da gente. Eu tinha anotado um monte de coisa interessante aqui para perguntar para ele, mas não adianta mais para poder, senão fica muito corrido. Mas isso que é bacana, porque a gente sabe que. E outra coisa, o Edson é muito legal porque o Edson responde rápido, ele não fica enrolando, né? Você viu como é que é a joia? Você pergunta, ele responde logo, não tem enrolação. Já pronto, já passa para outra. Então é legal isso aí. Aí rende bastante. Porque se a gente for assistir esse programa, a gente vai ver o tanto de esclarecimentos que teve aqui hoje. Muita coisa. Foi muito legal mesmo. Edson, falar que a gente agradece você é redundância, porque você faz parte da nossa vida, você faz parte do programa, você faz parte do nosso coração, como nós fazemos parte também lá do Recanto de Luz Irmã Sheila, e a nossa irmandade é muito grande. Então eu agradeço muito a Jesus por ter nos dado a oportunidade de a gente se reencontrar nessa encarnação aqui, né? E o Fábio Dionísio. Fábio, claro, também, com certeza. Porque o Fábio esteve aqui há 2 semanas atrás, né? Então, por isso que eu não estou falando hoje, eu estou despejando aqui as coisas no Edson. Não, mas o que eu admiro lá com o Edson é a sincronização dos trabalhadores lá. Uhum. Nossa, que coisa bonita. Aquele pessoal que vai lá, pega as pessoas que já foram operadas, vão encaminhando, outros que vão. Nossa, muito, muito bonito o trabalho lá. Eu gostaria até que a hora que terminasse a pandemia, muitas pessoas pudessem ir lá conhecer. Ah, muito, com certeza, né? Com certeza. Outra coisa, o endereço aqui para entrar é Recanto de Luz Irmã Sheila, né, Rodrigo? Irmãsheila.org. Mas eu já enviei aqui o link, certo, direto do formulário para consulta à distância para todo mundo que está ouvindo a gente aqui participando no Facebook, no YouTube, aqui também pelo WhatsApp. Tá, então, o endereço aí para entrar. Quem quer mandar formulário ou mandar de alguém, qualquer coisa para pedir consulta à distância, tá direto, tá aí o formulário. Isso. Né? Tá aí, então entra aí no nas nossas mídias, que estão aqui, tá aí o endereço. E a gente sempre tem colocado direto também isso aí para as pessoas e fazer a distância e quando voltar, ir lá. Posso fazer minha despedida agora? Pode. Tchau. Tchau. Então, só antes de encerrar aqui também, queria comentar, né, que eu e a Camila, a gente já teve diversas oportunidades de trabalhar lá com o Edson, até dentro da sala de cirurgia. A gente já presenciou muitas curas, assim, muitos efeitos físicos acontecendo. E não só isso, que é só para deixar clara a extensão do trabalho, né? Aqui, quando teve em Taubaté, né? Eu não acho que não lembro se foi em Taubaté exatamente o local, até para e foi feito a psicografia, que não é que nem lá no Recanto, que é feito abertamente para, assim, para todo mundo ver. A psicografia nesses casos, que é trabalho itinerante, é feito fechado só com os trabalhadores, né? Mas eu presenciei e trabalhei nisso e eu achei espetacular o doutor, a quantidade e a velocidade que ele vai fazendo as receitas, recebendo a quantidade de ficha. Tinha 1000 e poucas pessoas e ele fazendo a receita, os trabalhadores anotando na fila, e chegou num ponto, ele viu uma ficha e aí ele falou, não lembro se era Verinha ou um trabalhador, ficou de lado e falou assim: vai escrevendo uma carta aqui. Continuou fazendo atendimento e ditando uma carta para a pessoa, uhum, que estava querendo se suicidar. Ele sentiu isso, o doutor espiritual, uhum, sentiu e foi escrevendo. Ao mesmo tempo que estava fazendo as receitas, ditando uma carta do lado para a pessoa. Legal. Né? Pra isso tudo de forma inconsciente, né? E para vocês verem a extensão do trabalho e a quantidade de vidas que salva. Teve um outro caso que a pessoa estava pedindo por um outro problema e ele falou assim, como estava fechado ali naquele momento entre os trabalhadores, falou, ó, essa pessoa tem câncer, ela nem sabe, mas a gente vai tratar aqui, não precisa comentar isso, ela não sabe ainda, ela vai descobrir, mas a gente já vai tratar isso de forma antecipada. E uma outra testemunha foi com a minha própria mãe, Mariângela, que deu o relato aqui. Ela teve um acidente de moto, fez uma tomografia e identificou um tumor no cérebro que já estava cauterizado. E isso a gente sabe que é uma coisa recorrente que acontece nos trabalhos de cirurgia, e ela já passou por várias cirurgias espirituais no Recanto, como... Ou seja, ela tinha um tumor, nem sabia, foi tratado, foi cauterizado e se descobriu depois. Né? Então, para vocês verem a extensão do trabalho do Recanto de Luz e Mancheira, dos doutores espirituais e do Edson. Né? Então, esse é o relato que eu queria dar. Ah, e mais um. Né? A gente convidar para o programa Prosa Criativa. Né? E a gente não pode deixar de contar uma outra testemunha que é do professor Arnaldo. Isso, professor Arnaldo. Né? E ele odeia a gente chamar de professor, mas ele é professor do ITA, né? Professor de física do ITA. Né? Então, ele é marido da Arlete, a mãe de Rafa, que tem o programa aqui na sequência, que é 10h30, que é o Prosa Criativa. Né? E que é ao vivo, então fique aqui conosco para assistir o programa Prosa Criativa. E ele também teve um tumor no cérebro. Só para lembrar, Rodrigo, ele é aquela pessoa que fez a cirurgia que foi filmada pelo Fantástico. O Fantástico fez a reportagem dele, dos médicos fazendo a cirurgia e ele conversando no cérebro dele. E fazendo cálculos, ajudando. Não sei se o pessoal assistiu o Fantástico e viu aquele professor de física do ITA que fez uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro enquanto ele estava acordado fazendo cálculos, falando cálculos matemáticos para ajudar... A cirurgia, né? O que poucas pessoas sabem é que antes ele foi no Recanto de Luz e Mancheira, fez cirurgia espiritual, e o doutor, não sei se você lembra, Edson, que ele falou para ele, para ele, vai que a gente vai apoiar a equipe médica durante essa cirurgia e também isolou ali o tumor para poder facilitar a cirurgia médica. Então, ou seja, é uma medicina complementar, ou seja, não é alternativa, né? É isso, tchau. Tudo bem? Tchau também. Obrigado, Carlinho, por todos. O Carlinho não deu tchau. Não, eu vou também. Eu também. Ah, e só uma coisa, o Edson, no final, se você puder passar uma mensagem para as pessoas que estão hoje passando por problemas, que estão em leitos, que estão escutando a gente do hospital, puder passar uma mensagem para essas pessoas, né, que estão precisando de alento, que estão desenganadas pela medicina, se você puder passar uma mensagem no final para elas, seria muito bom. Lembrando também que a música, Edson, é a música Médico de Homens e de Almas, que nós vamos encerrar o programa, e com a sua amiga. Célia Tombre, nossa amiga Célia Tombre cantando. Eu quero mandar um beijo para a Regina, que está ouvindo a gente também lá do Paulo de Tarso. Um grande abraço para ela e que a gente está em vibração pela recuperação dela também. Tá bom? Edson, grande dia para você. Muita paz, muita tranquilidade. Obrigado pela sua presença. E domingo, Jorge, nós teremos aqui o doutor professor Severino Celestino, diretamente lá de João Pessoa, falando sobre analisando as traduções bíblicas, porque ele é professor de hebraico e vai contar para a gente quais são as mudanças que houveram na Bíblia através do seu estudo, do seu trabalho. Um bom dia a todos, muita paz, muita tranquilidade. Carlinhos? Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rui. Obrigado, Cristiano Sadoc, que esteve conosco. O Edson, nós só lamentamos o tempo ser tão exíguo que você ficou de falar sobre as outras mediunidades e o tempo não permitiu. Mas quem sabe numa próxima oportunidade você vem explanar para nós, tá bom? Desejamos a todos os vivencianos um ótimo domingo em família, com seu franguinho, com macarronada, que é tradicional, e que fiquem todos na paz, na luz, e no amor do Mestre Jesus. E o Cristiano Sadoc tem uma mensagem para vocês aí. Bom dia a todos, né? Que a paz de Jesus esteja conosco. Só lembrando aí que o passe espírita ele é reconhecido como uma prática integrativa e complementar de cura pelo SUS. Certo? Tem portarias regulando essa matéria. Rodrigo, você também... Já falou? Então, Edson, passa as instruções para a gente para que a gente possa colocar uma garrafa d'água, um copo, para que as espiritualidades possam trazer esses fluidos benéficos para as pessoas que estão em casa. Então, meus irmãos, nesse instante, vamos fazer uma reflexão e, mentalmente, vamos utilizar a nossa simplicidade e pedir ao Criador que nos abençoe pelo dia de hoje. Vamos pedir também para que aquele que tenha algum ente querido em algum hospital, algum leito, alguma cama, doente, e necessitado de auxílio, livre e para que os criadores que seja auxiliado pelos amigos espirituais nesse instante. Vamos pedir a Jesus, nosso Mestre, o nosso governador, que ele nos abençoe mais uma vez, como sempre, tem abençoado. E para terminar nosso programa no dia de hoje, eu rabisquei algumas palavras que eu gostaria de transmitir a todos os ouvintes do programa Vivência Espírita, que é o seguinte: não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com seus olhos, mas olhe-se também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso e perante o momento em que todos estamos passando. Supere-se e transformando tudo o que está ocorrendo em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa, diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida esvair pela torneira por falta aos outros. Meus amigos e irmãos em Cristo, Deus os abençoe e Deus seja louvado hoje e sempre. Muito obrigado. Ah, aquele povo reunido ao seu redor, absorvendo sublimes ensinamentos, seu evangelho aplacando a dor maior. Quanto consolo em meio a tanto sofrimento. Quanta saúde e quanta felicidade vinham das mãos daquele mestre tão bonito. Quanta certeza da vida na eternidade. Quanta verdade vinda do Pai infinito. Ele traçara por sua própria vontade, através do sacrifício e da dor, uma jornada para nos levar da iniquidade, ensinando a caridade e o amor. E aquele dia ficou para sempre gravado no éter cósmico para toda a eternidade. Pois mesmo tendo sido ele crucificado, rogava ao Pai que perdoasse a humanidade. Ah, quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, se transformando em lição para a humanidade. Quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. Ah, quanto amor ele doou naquele dia, quanto perdão daquele coração fluía, vibrando paz, candura e simplicidade. Ah, quanta ternura tinha ele em seu semblante, com sua luz divina e tão radiante, se transformando em lição para a humanidade. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.